Uma última ronda rápida, por favor. Temos aqui. Ei, meu Deus, temos aqui muitas perguntas ainda. Venha cá abaixo, por favor, entregar aqui o microfone. Pedi o favor que fossem muito breves, está bem na formulação das perguntas, para podermos fechar. Boa noite, vou fazer três perguntas, acho que se está a ouvir. A primeira é que parte uma constatação de que se nós temos hoje centros históricos, nós e outros países, foi provavelmente porque alguém tomou conta deles. Nenhuma sociedade de reabilitação o fez durante vários séculos e, portanto, as casas, os edifícios e ruas chegaram até nós por virtude do trabalho incorporado dos moradores, digamos assim. A questão que aqui foi levantada em comparação com Guimarães tem a ver com a reabilitação só se pode fazer com envolvimento dos cidadãos, com participação e com políticas de proximidade. Perguntava, portanto, o que é que em termos de Seru é feito de concreto nesta área. A segunda questão é o que é que, fundamentalmente, a Seru tem feito relativamente a algo que os arquitetos em geral, e não só, pensam que é verdadeiramente fulcral, que é a legislação aplicável à construção. Isto é, Portugal tem legislação para fazer obra nova e não tem legislação para fazer obra velha. Isto é, à obra velha aplica-se aquilo que é obrigatório para a obra nova, grosso modo. Os serviços, as instalações, etc., são muito complicados de introduzir num tipo de cidade que tem um loteamento muito específico, que é o caso do Porto. Terceira questão. Julgo, não vou desenvolver obviamente, mas queria saber a sensibilidade que neste caso a Sociedade de Reabilitação Urbana tem, evidentemente também os presentes no painel, relativamente à relação entre as rendas e aquilo que, do meu ponto de vista, é aquilo que está há muitos anos a faltar na gestão do nosso território, que é a lei de solos. Continuamos sem lei de solos e não está no horizonte. Finalmente, eu penso que só se reabilitam baixas, cidades e bocados de território com população efetiva, nem jovem nem velha, população indiferenciada. Para isso são precisas 5 coisas, apontei aqui para não gastar tempo. Casa boa, serviços de proximidade, emprego, qualidade de vida e mobilidade. Aqui, por favor. Tem aqui o microfone aí, atrás de si, a chegar. Muito obrigado. Gostei particularmente da frase do Eduardo Souto Moura, que o segredo do património é o uso, que é a forma mais económica de preservar. E, efetivamente, nós temos para aí um terço do centro do Porto que está sem uso e, portanto, a degradar-se, para além de ser, enfim, inaceitável que se mantenha, que se facilite que o proprietário não reabilite e não disponibilize o seu património. Para transformar os prédios, os prédios são, muitas vezes, de muitos proprietários. A receptividade da família, eu falo pelo meu caso particular, enfim, que sou comproprietário de alguns prédios, enfim, e só para juntar as pessoas é uma confusão. Os fundos de reabilitação urbana que se vão criar têm que ser feitos na lógica do proprietário, da transparência para o proprietário. Se eu puder trocar os meus bens, as minhas cotas partes nos prédios, por unidades de participação que sejam reversíveis. Isto é bastante parecido com a floresta. Eu estou ligado à floresta, ao investimento na floresta. Isto é parecido também a longo prazo. A gente planta para os netos. Aqui também é para reabilitar devagarinho para os netos, porque já não há mercado, portanto é preciso esperar para os outros. Tem que haver um processo de transferência fácil da propriedade para fundos para facilitar as coisas. Senão é uma confusão. Eu, para resolver um prédio em que estava tudo de acordo, era 18 pessoas, tive 3 anos. É uma confusão. Qualquer um desiste à primeira coisa. Aquilo, por acaso, era um bom negócio, porque se não fosse, já tínhamos desistido. Portanto, é preciso facilitar a transformação da propriedade dos imóveis em títulos mais transacionáveis, mais fáceis. Porque aquilo, para alguns, para mim particularmente, há um prédio que eu tenho uma coisa que vale 15 contos, ou coisa assim, é a minha cota parte. Claro que a minha posição lógica é impedir qualquer venda. Se eu pensar de uma forma lógica, é dizer assim, 15 contos, não. 15 contos é quanto vale o meu direito de opção sobre qualquer do meu direito de preferência sob qualquer hipótese que apareça. Então é um disparate eu vender. Só por boa vontade é que vou vender. Não vendo. E obstaculizo qualquer venda. E, portanto, a sua pergunta é... Portanto, a questão é porque é que estes fundos não são concebidos, ou se é possível, eu creio que é possível, de forma simplificada que permita transformar direitos de propriedade em unidades de participação e vice-versa. Que há pessoas que querem reverter para cá as unidades de participação e que isto seja fácil de fazer. Não é possível fazer isso? Está previsto? Não está previsto? É uma questão. A segunda questão é que outra questão, é preciso atrair novas atividades às zonas. Enfim, não sei, se calhar é lunático o que eu vou dizer, mas por que não desenvolver zonas temáticas? A Rua da Alegria tinha ali imensa eletrónica, coisa. Por que não dar incentivos fiscais às empresas dessa área que se localizam naquela zona? Antes havia os Ourives na Rua das Flores, agora já não há quase. Mas por que não dar incentivos muito localizados, que é para não ter, para as finanças não se assustarem, não é? Mas muito localizados para aquelas zonas, de forma a atrair coisas que tragam, enfim, mais valias e procuras. É muito difícil. Muito obrigado. Aqui, subsídios de renda de casa, quem dá os subsídios de renda de casa são os proprietários, não é o Estado. Muito obrigado. Uma última questão. Temos que ser breves. Há muitas questões, não vai ser possível responder a todos. Faz favor. Boa noite, meu nome é Carlos Santos. Eu gostaria de colocar uma questão, que é se a cidade do Porto não precisa de um diretor de marketing e comercial. Eu trabalhei vários anos nos centros comerciais, sem estar aqui a comparar os centros comerciais com uma cidade. A verdade é que os centros comerciais cada vez são mais e estão com mais pessoas, e o centro da cidade não. A verdade é que eu hoje vivo perto da Casa da Música, praticamente no centro da cidade, e passo o meu dia-a-dia sem ir ao centro da Baixa, porque realmente não há âncoras que me obriguem, tirando eventualmente sair o sábado à noite e ir ali às galerias, mas não vou à Baixa. E quando, nem aos cinemas, porque estão todos fechados, e quando preciso ir ao teatro vou, como ainda recentemente, ao São João, e paguei mais de parque de estacionamento do que do bilhete de cinema, e tive que passar por não sei quantas moedinhas e pessoas a interpelarem-me, a correr alguns riscos. Obrigado. Obrigado. Uma última pergunta. Faz favor. Ali. Desculpe. Está aqui há tanto tempo à espera. Então já vai fazer também a pergunta, está bem? Faz favor. Faz favor. Gostaria de colocar duas breves questões, mais no âmbito, numa perspectiva talvez mais cultural, mais arquitetónica. Bem, talvez no centro, mesmo nos centros históricos, talvez não haja nem todo o património já tem vindo a ser dilapidado, principalmente na segunda metade do século XX, por isso nem todos os edifícios terão um valor cultural, arquitetónico, patrimonial, que mereça ser preservado. Aquelas aberrações arquitetónicas da década de 60, 70, 80, o que é que se fará com elas? Nos centros históricos que estão a ser supostamente, ou que deverão ser reabilitados, se deverão ser reconstruídos no modelo original do século, seguindo os cânones do século XIX ou anterior, serão, deverão ser permitidas criações artísticas, arquitetónicas livres, inseridas no contexto histórico? Será uma pergunta, a primeira pergunta que gostaria de colocar. A segunda também muito breve. Bem, existem noutros países regras para a construção arquitetónica, no fundo, estilísticas ou arquitetónicas. No fundo, criar regras de harmonização arquitetónica, pelo menos que visem alguma qualidade elevada, no fundo, nos novos edifícios, mesmo nas periferias. Ou seja, nas periferias, onde agora se constrói mais, a minha questão é se não se está a construir mal, sem qualidade arquitetónica, sem ordenamento. E, no fundo, a prazo, quando os centros históricos daqui a 30 anos eventualmente estiverem reabilitados, não se terão que reabilitar arquitetonicamente, tanto como socialmente, as periferias que têm um valor arquitetónico muito baixo nas novas criações atuais. Muito obrigado. Aqui este jovem foi objeto de um lobby e, portanto, eficaz. E para encerrarmos, o microfone, por favor, ali para... Não tem microfone. O microfone está lá em cima e vem aí aos tremulhões. de mão em mão, até chegar ao destino. Agora já tinha dois microfones. Diga, faz favor. Olha, tu usa o outro. Ah, tá, ok. O meu nome é José Reis, portanto eu vou tentar ser breve. Aliás, queria partir de uma questão que foi colocada pelo professor João Ferrão, de que de facto estas coisas só interessam se resolverem os nossos problemas. Eu penso que a Porto Vivo tem tido um papel importante e até com algum sucesso neste marketing da zona histórica em atrair gente nova para o centro do Porto. E de facto é importante e o centro do Porto está com pouca gente, é preciso trazer gente nova, mas eu tenho algum receio que esta política de trazer gente nova esconda um bocadinho o problema das pessoas que lá vivem. Eu penso que o principal problema atual do centro histórico do Porto não são as pessoas que saíram, que existem e que são, mas são as pessoas que lá vivem, que vivem em condições de pobreza extrema, desemprego, uma população muito envelhecida. E tem algum receio que trazer gente nova possa, de certa forma, esconder este problema. Portanto, eu tenho basicamente duas questões. Por um lado, se a Porto Vivo reconhece esta questão como uma sua competência, ou seja, permitir a ascensão social das pessoas que lá moram, com medidas de apoio ao desenvolvimento, e se sim, que medidas estão a ser feitas nesse sentido? Muito obrigado. Vamos então dar agora a palavra ao professor Alindo Cunha e depois ao arquiteto Eduardo Souto Moura para responderem, querendo, a todas as questões em bloco, e depois encerraremos a sessão com o professor João Ferrão a encerrar os trabalhos. Obrigado. Bom, eu também não vou responder a tudo com detalhe, porque senão já não teremos tempo. Mas a questão, as primeiras questões colocadas pelo professor arquiteto Pereira Fernandes, a questão da proximidade. Obviamente que o que é uma política de proximidade? É a entidade gestora da problemática estar em contacto com as populações e procurar resolver os seus problemas, não é? Portanto, a Porto Vivo, dentro daquilo que são as suas competências, não são universais, são limitadas, tem uma relação permanente com essas pessoas, desde logo porque vai ter que fazer o levantamento do que lá está, todo o património, desde logo porque é obrigada, depois de fazer o projeto base, documento estratégico, a discutir com toda a gente, com todos os titulares de direitos reais, proprietários, inquilinos, toda a gente que tem algo a ver com aquilo, depois porque há N discussões e N versões do programa que é proposto até haver uma aprovação final. Bom, isto é em termos de plano de discussão do que é que se pretende para o quarteirão. Agora, nós estamos no terreno há 5 anos, o que num processo destes é muito pouco, estamos agora a começar, como sabe, no âmbito do projeto do Morro da Sé, a implementar a gestão da área urbana, portanto, com uma equipa do terreno que faz essa relação de modo profissional, portanto, o agulhamento com tudo o que tem a ver com os problemas que as pessoas têm no dia-a-dia e depois canalizá-los para as autoridades que têm que resolver. Portanto, no fundo, até agora fizemos neste âmbito, agora estamos a fazer uma fase mais, digamos, terra-a-terra, prática, no âmbito dos quarteirões, dos projetos. Depois, em relação à questão sobre a lei dos solos e a relação com as rendas, ali deixo ali para o especialista, que é o professor Ferrão, falar sobre isto, que aí, confesso, não tenho grande sensibilidade para lhe responder. Sei que em Portugal a lei dos solos é indutora de preços elevados, portanto, da habitação, a percepção que todos nós temos. E vamos para países com densidade muito superior à nossa, como, por exemplo, a Holanda, que conhece, onde este problema não se sente, portanto, obviamente, porque a lei é outra, e mata a partir da especulação sobre o efeito solo. A questão que tem a ver, outra questão importante que também do que referiu, é que tem a ver como é que a SRU, que tem a ver com a legislação específica da reabilitação, do respeito de certas regras. Bom, as SRUs não são legisladoras, não é? Portanto, obviamente, as SRUs respeitam aquilo que a lei especifica nesta matéria e nós procuramos respeitar tudo. E até lhe digo algumas vezes com alguma incompreensão, como por exemplo um caso que temos aqui recentemente. Uma das coisas que para nós é muito importante é a eficiência energética, como sabe, nos edifícios abaixo, já que não se podem fazer grandes alterações visuais, ao menos que haja um bom isolamento de materiais, por exemplo, ou de fachadas. E aí temos um conflito com o CREN, com o ONORTE, porque as parcerias para a geração urbana não financiam este tipo de investimentos. E mais, já tinham aprovado um projeto, o caso do Morro da Sé, já o tinham aprovado com esta, com a inclusão de investimentos de eficiência energética e agora querem retirá-lo. E no caso do Mozinho Silveira, E esse foi logo à partida excluído. Portanto, há aqui coisas que são incongruentes, portanto, e que o próprio legislador e quem é responsável pelas políticas tem que reconsiderar e dar algum passo nesse sentido. Aquilo que disse o Rodrigo é, de facto, uma grande verdade, portanto, obviamente que a questão da mobilidade da propriedade é importante para permitir soluções, não é? Portanto, no respeito total, como é óbvio, pela propriedade privada, que é um dos princípios de traves-mestras do Estado de Direito, mas tem que haver soluções, porque senão acontece o seguinte, quer dizer, há pessoas que não fazem, deixam fazer, têm ali uma coisa que está em ruínas, um monte de ruínas, começam a ouvir falar de habitação urbana, ah, isto daqui de um tempo vai dar muito dinheiro, conversa-se de ter uma mina de ouro, e a dada altura temos ali um monte de ruínas que não fazem, deixam fazer. E, de facto, nós não podemos andar sempre com paninhos quentes e temos que fazer alguma coisa, daí que eu tenha falado no regime sancionatório, e em alguma lei, alguma musculação, como, por exemplo, as obras coercivas, que eu aceito tenham alguma polémica, mas, em alguns casos, são mesmo necessárias. Tal como são necessárias, em alguns casos, as expropriações. Ou seja, temos é que aplicar a lei com o bom senso que tem a obrigação de ter o legislador e o aplicador no terreno, que é comparar dois bens, um bem mais vasto e um bem mais restrito. E é isso que é também uma das travas mestras da ponderação na gestão pública. Bom. Depois, a questão que foi aqui falada, ali em cima, com algum espírito, sobre o marketing da cidade do Porto, o que está a dizer não é para rir, é uma coisa séria. Aliás, os especialistas na matéria sabem que hoje em dia, nas abordagens de desenvolvimento integrado, há uma dimensão do problema que é sagrada, que é o marketing territorial, não é? Ora, o marketing urbano é marketing territorial, ou seja, como é que nós promovemos este território? É fundamental, portanto, é uma questão oportuníssima que colocou. Depois, a questão última que foi aqui colocada por este jovem, que foi o último, mas é o primeiro, não é? Portanto, tem essa grande vantagem, também é uma questão muitíssimo importante. Eu acho que por vezes, algumas abordagens pouco rigorosas, ou pelo menos mais preocupadas com questões ideológicas do que reais, levantam um bocado a questão com algum alarmismo, porque eu acho que a questão pode existir, hein? Mas com alarmismo do conflito residentes, novos residentes. Ou seja, sobretudo, ok, vamos agora estamos com uma política agressiva, voluntarista, de defesa urbana, isto daqui a uns tempos, quem cá está vai ser expulso por especuladores, não é? Vem para cá outra população. Bom, eu acho que todos os decisores públicos e os responsáveis públicos têm que ter uma noção, quer dizer, se quer reabilitar, não se pode descaracterizar. Nem se pode descaracterizar nem urbanisticamente, nem socialmente. Isso para mim é uma verdade com uma casa. Agora, temos que ter em consideração que no caso do Porto, seguramente, em algumas zonas, mais de metade das casas, noutras, em média, cerca de um terço, estão desocupadas. Estão desocupadas, quer dizer, nós não temos que expulsar ninguém para ocupar as casas. Portanto, temos é que criar os tais mecanismos no terreno para a reabilitação urbana tem que ser inclusiva, senão não é sustentável, não é? E o que acontece é que, se nós também não levarmos para lá a gente nova para ocupar os espaços vazios, então estamos a criar um gueto, ou por deliberação, ou por omissão, porque, infelizmente, a atualidade é que os centros históricos, em muitas ruas, já são guetos de miséria e de exclusão social. Basta passar pelas ruas da Ribeira ou do Morro da Sé, na Ribeira não tanto, por causa da restauração, mas no Morro da Sé, a certas horas do dia, que é um supermercado de droga. É uma coisa horrível, mesmo à porta da Porto Vivo. Portanto, se não der vida, porque a Supermoura tem toda a razão, aliás, há um velho ditado, é a função que faz o órgão, não é verdade? Se não der vida à cidade, ou seja, se não ocupar as casas, tem um problema gravíssimo e cria esses guetos. Portanto, nós temos que aproveitar. E, por cima, temos uma grande vantagem. No meio da desgraça, há uma vantagem. Temos espaço vazio, cuja ocupação não vai contender com outros direitos. E é isso que temos que fazer. Muito obrigado, professor Antônio. Eduardo, quer falar? Não, para acabar, queria agradecer. E o facto da semana passada, eu não tive cá, se ter falado de Guimarães e hoje falar de reabilitação, estarem estas pessoas, leva-me, primeiro, há uma consciencialização que isto é um problema, o que já não é tão grave. Porque o que me preocupa é que o património esteja a ser maltratado, como acontece em muitos sítios. Isso é que me preocupa. Portanto, ele está paradinho e quieto. E quando chegar a tal as pessoas, porque não há, mas fala-se, mas vêm os jovens e tal, mas o que é que vão ser jovens? O que é que vão os velhos para dentro do património? Porquê é que nos aliados não ficam os tipos reformados, bestiários? Porquê é que há de ficar tudo em T1s e T0s? Está-me a dar cabo dos prédios todos, por causa dos jovens que vão para os T1. Portanto, muito o dinheiro comedido, neste sentido, gerido por uma entidade técnica. Faz um bocado de impressão. Um tipo que tem tosse, ou assim, vai ao médico, ai, dá-me aqui e tal. É um edifício, é uma cidade doente, e tem que haver técnicos que estão aqui. São engenheiros e arquitetos. Isto não, Deus dará. Um tipo pinta de roxo, pinta de amarelo. Enfim, quer dizer, não há um gabinete técnico que faça a gestão. Um gajo pode pôr um caixinho de plástico. Pôr um caixinho de plástico num prédio da Rua das Flores é a mesma coisa que entregar flores de plástico. E ela acaba o namoro, quer dizer, se não mereço isto. Portanto, esta questão do património, pronto, é grave, é complicado, mas fala-se dela. Ora, o problema é que, desculpem, não há soluções, vamos ver, discute-se, vai se aproximando. Eu acho que o grande problema é da periferia e, portanto, acho que proponho que se depois lancem aqui encontros sobre a periferia, porque isso é, aí é que não há safa possível, porque aí é só dinamite. Quer dizer, e estão lá as pessoas, portanto, é que no património está vazio e ainda se combina e tal. E ali não, e ali então, nossa pessoa, então quando vamos à droga, o meu escritório é no Aleixo, então vamos, comparado com a Sé, cuidado. Portanto, era, o património está mal, mas está com caldos de galinha, pronto. Não estão a fazer-se grandes atentados, não há grandes... Penso eu, há coisas que não gosto, francamente, devia haver mais cuidado. Cuidado não é da gestão política, você não tem nada a ver com aquilo. Sabe, a capacidade não faz, porque é uma guilhotina, é uma janela de abrir. Os arquitetos deviam estar mais atentos. E não estão. Tintas de plástico, cores ferozes, quer dizer, depois tem umas patinas, é tudo abatizado. Há um carinho, as ruas têm um sabor. Isto não é poesia, isto é arquitetura, isto é o coletivo, é o caráter das pessoas. Tem caráter, tem rugas, tem vincos. Não se pode pôr Robelac da tartaruguinha e põe-se. E para mim isso é que é grave. Portanto, pouco dinheiro e quietinho. A periferia. O problema deste país não é só a periferia das cidades, mas é a assimetria do país. Eu trabalho na periferia. Faço um museu aqui em Bragança. Estou a fazer em Porto Alegre. Desculpe lá. Eu chego ao Porto e fizemos o Porto, está em crise, está doendo. Rapaz, eu penso que chego a Nova Iorque. Não há nada, não há nada, não há um parafuso, não há isto, não há um técnico, não há um topógrafo, as cotas estão mal. É terror, a simetria, isso é que me faz muita impressão. Não terá a ver com o património, mas pronto. Se agora há umas jornadas sobre o outro ponto de vista, porque, quer dizer, a ruralidade não pode ser só campos de golfe. Não tem mais nada. Vamos então fechar com o professor João Ferrão. Atingimos as 2 horas de sessão, um pouquinho menos, e vamos então encerrar com um statement do professor João Ferrão. Obrigado. Não é bem um statement, só 2 ou 3 coisas. Uma, um número que eu era para ter dito no início e não disse, apesar de tudo, impressiona, mesmo depois daquilo que ouvimos dizer. Nas últimas décadas, os centros de Lisboa e do Porto juntos perderam muito mais gente do que todo o interior. É evidente, o interior também tem menos população e está mais disperso. Mas não deixa de... Está bem, eu sei. Pois, mas parte do centro, do interior também perdeu para as maias. Essa é outra questão. Mas estou a dizer que só para se ter uma ideia, em termos relativos, que os centros de Lisboa e do Porto, juntos, nas últimas 3, 4 décadas, perderam mais gente do que todo o interior. Por isso mesmo... Muitas vezes surge, viu-se na conversa que nós tivemos aqui hoje, a identificação, a reabilitação com o centro das cidades, património. Mas como vimos também, a questão da reabilitação é muito mais ampla e por isso muito mais complexa. Grande parte dos bairros sociais que existem, por exemplo, precisam de intervenções profundíssimas de reabilitação, porque foram feitos em contextos, que não vale a pena comentar em pormenor, cuja duração apontava para 3, 4 anos e não mais. Bom, eu queria, para terminar, dar uns exemplos para mostrar, porque voltando, eu dou muita importância às nossas crenças e valores, porque é aí que começa a mudança. E eu queria dar alguns exemplos positivos, para mostrar que, apesar de tudo, o país está a mudar. E temos que nos organizar de forma mais inteligente para que ele mude mais depressa e melhor. 2 exemplos positivos. Um, é cada vez maior o número de municípios do litoral, do interior, do norte, do sul, de vários partidos políticos, não é nada disso que diferencia, o que diferencia é a visão, mais uma vez. Mas há hoje uma série de autarquias que enterraram, abandonaram em definitivo a velha política de bairros sociais para fazer uma espécie de 3 em 1, que é reabilitam edificado no centro das cidades, permitem que ou resolvem o problema do acesso à habitação condigna por parte de famílias pobres a esses edifícios e levam exatamente gente para as cidades. Isto marcou, isto significa uma revolução total da forma como ver as questões. E eu lembro de conversas que tive com pessoas e era muito engraçado ver depois que eram os presidentes de Câmara que me explicavam porque é que já não faziam bairros sociais, porque é que tinham esta estratégia. O país está a mudar, apesar de tudo, e há exemplos interessantes. Um outro exemplo, um bocadinho ao lado, mas tem a ver com coisas que nós tivemos aqui a discutir. Hoje já há vários PDMs que estão a ser revistos. Na revisão dos PDMs está consagrada a diminuição dos perímetros urbanos, algo que há uns anos era completamente impensável, porque a ideia, mais uma vez, era que, por muitas razões, umas por interesse, outras por visão, haveria um crescimento, porque a modernização era isso e, portanto, precisávamos de perímetros urbanos muito grandes. Isso está a mudar. Gostava de dar rapidamente um exemplo negativo e depois outro positivo. Um negativo, vou até dizer aonde, porque é uma cidade ainda por cima de que eu gosto particularmente. Em Évora. O antigo reitor de Évora, a certa altura, quis fazer uma espécie de Tagus Park fora da cidade, a cerca de 20 e tal quilómetros. E eu tive uma conversa com ele e dizer, desculpe, parece-me um disparate, porque é que não investe na cidade, onde há património, onde refuncionaliza esse património, onde há vida esse património, e, portanto, em vez de ir fazer uma espécie de Tagus Park a 20 quilómetros de Évora, faz o seu investimento e resolve o seu problema dentro de Évora. Resolvemos organizar uma conversa entre o reitor e o presidente da Câmara. O reitor, entretanto, estava a apresentar algumas soluções, o que ele estava a trabalhar a partir daí, viu o presidente da Câmara muito interessado, ele, aliás, no fim disse, exatamente, é isso mesmo que eu quero fazer. Ora, o mais interessante desta conversa é que estas duas pessoas não são só amigos, são compadres e almoçam todos os domingos. Isto é, não falam sobre a cidade. Nós comunicamos muito pouco, nós falamos muito pouco. E aquilo foi dito há pouco, que é ter visão. A visão é uma visão coletiva, é evidente, tem lideranças individuais, mas implica esta partilha de visão. E, portanto, há aí muito trabalho a fazer, o que significa que a partir do momento em que se desencadeia esse processo, se calhar avançamos muito mais rapidamente do que nós pensávamos. E a minha última palavra é sobre, estamos aqui no Porto, é verdade, sobre Guimarães. Eu espero não ir dizer asneira nenhuma, mas Guimarães para mim tem uma coisa muito interessante. É que no terreno, com tudo o que isso significa, é que Guimarães tem as duas gerações de entendimento do que é uma intervenção de reabilitação urbana. Tem uma primeira intervenção conservadora. Conservadora não é pejorativa, é no sentido de visão, em que o que se pretendia era manter o centro como ele era, com as pessoas que lá estavam. E tem uma outra intervenção de reabilitação pensada na área dos cortumes, que é uma visão diferente, que inclui também construção nova, mas que envolve uma parte de reabilitação. Não estou a dizer que uma seja diferente da outra, seja melhor que a outra. O que eu estou a dizer é que é interessante que uma mesma cidade, com parte dos protagonistas são os mesmos, olham para a cidade de forma, ou com esta preocupação de a revitalizar, de a reabilitar, utilizando vias diferentes. Com vantagens, com desvantagens, ambas, mas é interessante essa diferenciação. Por isso, para terminar, se me permitem, repetia exatamente aquilo que eu disse no início. Eu creio que é bom para todos que hoje a ideia da reabilitação urbana faça parte do politicamente correto, porque é um pequeno passo que se deu. Do politicamente correto temos que passar para as nossas cabeças, para a forma como nós passamos, para os instrumentos, para o terreno. E temos hoje, em todo o país, exemplos suficientemente bons para nos mostrarem aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser melhorado, aquilo que deve ser alterado. No Porto temos exemplos desse tipo, em muitas outras áreas também, e por isso, mais que não fosse, creio que este encontro foi mais um contributo para nós melhorarmos a nossa inteligência coletiva de como, no terreno, podemos efetivamente concretizar aquilo que todos nós defendemos em teoria, mas que esperamos que passe rapidamente para a prática. Muito obrigado. Só lembrar... Só lembrar que na próxima quinta-feira haverá lugar à terceira sessão. Boa noite, muito obrigado.